Ficheiro 84, página 801, capítulo 58, terminada. Agarraram-me com tanta força que soltei um guincho de terror. No entanto, fiquei tão assustada que o som não passou de um pequeno grito sufocado. Desculpa. Jared passou-me o braço em volta dos ombros, tentando acalmar-me. Desculpa, não queria assustar-te. O que fazes aqui? Inquiri, respirando ainda a custo. Seguia-te. Andei a seguir-te a noite inteira. Bom, agora para com isso. Houve uma hesitação na escuridão e o seu braço não se moveu. Encolhi-me debaixo dele para me soltar. Mas Jared agarrou-me pelo pulso, apertando-me com firmeza. Não conseguiria sacudir a mão para me libertar. Vais ter com o Doc? Perguntou ele. E a questão era muito clara. Não se referia a uma visita social, obviamente. Claro que sim, respondi-lhe num tom sibilante para ele não detectar o pânico na minha voz. Depois do dia de hoje, o que podia fazer? A situação não vai melhorar e não é ao Jeb que cabe decidir. Eu sei, estou do teu lado. Fiquei irritada por aquelas palavras ainda conseguirem magoar-me, provocando lágrimas que me deixavam os olhos arder. Tentei agarrar-me à imagem de Ian. Ele era uma âncora, tal como Kyle o tinha sido para Luzinha. De certa forma, mas o toque da mão de Jared, o seu cheiro nas minhas narinas, tornavam difícil. Era o mesmo que isolar o canto de um violino, quando uma secção de percussão inteira tocava a pleno vapor. Se é assim, deixa-me ir. Vai-te embora. Quero ficar sozinha. As palavras saíram violentas, rápidas e concisas. Era fácil perceber que não eram mentira. Devia ir contigo. Vais ter a Melanie de volta muito em breve, retorqui-lhe. Só te peço uns minutos, Jared. Dá-me apenas isso. Fez-se mais uma pausa. E o aperto da mão não afrouxou. Noah, eu vim para estar contigo. As lágrimas rebentaram. Dei graças por estarmos na escuridão. Não iria aparecer, murmurei. Por isso não vale a pena. Era evidente que Jared não devia estar lá. Só podia confiar no Doc. Apenas dispunha da sua promessa. E eu não ia abandonar o planeta. Não iria viver como um golfinho ou uma flor, lamentando para sempre os amores que deixara para trás. Todos mortos, quando abrisse novamente os olhos, se os tivesse. Este era o meu planeta, e eles não iriam obrigar-me a deixá-lo. Permaneceria na Terra, no alvar escuro, com os meus amigos. Um túmulo humano para a humana que eu agora era. Mas, Noah, eu. Há tanta coisa que precisava te dizer. Jared, dispenso a tua gratidão, acredita. O que é que tu queres? Murmurou ele numa voz tensa e abafada. Eu dou-te o que quiseres. Toma conta da minha família, Jared. Não deixes que ninguém os destrua. É claro que vou tomar conta deles. E descartou aquele meu pedido com um ar brusco. Referia-me a ti. O que posso dar-te? Não posso levar nada comigo, Jared. Nem mesmo uma memória, Noah. O que desejas? Passei a mão pelos olhos para limpar as lágrimas, mas surgiram outras, anulando o efeito do gesto. Não, nem sequer uma memória podia levar. O que te posso dar, Noah? Insistiu ele. Respirei profundamente e tentei manter a voz firme. Dá-me uma mentira, Jared. Diz-me que queres que eu fique. Desta vez não houve qualquer hesitação. Os braços de Jared envolveram-me e apertaram-me contra o peito em plena escuridão. Senti os lábios dele na minha testa e o cabelo a oscilar, movido pela sua respiração, quando ele falou. Melanie sustinha a respiração no interior da minha cabeça. tentava enterrar-se uma vez mais e dar-me a minha liberdade nestes minutos finais. Talvez ela temesse escutar aquelas mentiras. Não havia de as crer na sua memória quando eu partisse. Fica aqui, Noah, conosco. Comigo. Não quero que partas. Por favor. Não consigo imaginar que possas fazer isso. Não consigo entendê-lo. Não sei como... Como... A voz dele extinguiu-se. Ele era um mentiroso exímio. E devia estar seguro, completamente seguro, do que eu sentia para dizer aquilo. Deixei-me ficar apoiada contra ele durante alguns instantes, mas o tempo parecia chamar por mim. O tempo tinha-se esgotado. Esgotara-se. Obrigada, murmurei tentando afastar-me. Os braços apertaram-se ainda mais. Ainda não acabei. Os nossos rostos estavam separados por escassos centímetros. Ele encurtou essa distância e, mesmo à beira de soltar o último suspiro no planeta Terra, não consegui deixar de lhe responder. Um fósforo aceso e um tanque de gasolina. Explodimos mais uma vez. No entanto, desta vez foi diferente. Percebi-o. Isto destinava-se a mim. Era o meu nome que ele dizia numa voz sufocada, quando se apossava deste corpo, olhando para ele como o meu corpo, pensando nele como sendo meu. Sentia a diferença. Por um momento fomos apenas nós, Nómada e Jared, ambos em fogo. Nunca ninguém me mentira melhor que Jared o fez com o seu corpo nos meus minutos finais. Fiquei-lhe grata por isso. Não podia levar a sensação comigo, porque não ia para lugar algum. Mas ela atenuou parte da angústia de partir. Consegui acreditar na mentira. Consegui acreditar que ele ia sentir tanto a minha falta que chegaria a perturbar parte da sua alegria. Não devia desejar que fosse assim. Mas era bom acreditar que o era. Só que não podia ignorar o tempo, os segundos a passar em contagem decrescente. Mesmo no meio do fogo, sentia-os a arrastarem-me dali, a empurrarem-me para o corredor negro, a expulsarem-me deste eclodir de chamas e sensações. Consegui afastar os meus lábios. Ficámos ofegantes, rodeados pela escuridão, com o calor da respiração a bafejar-nos os rostos. Obrigada. Voltei a dizer. Espera. Não posso. Não posso aguentar mais. Está bem? Está bem. Sussurrou ele. Desejo apenas uma outra coisa. Deixa-me fazer isto sozinha, por favor. Se tens a certeza de que é assim que queres. A voz dele vacilou, hesitante. É o que quero, Jared. Então fico aqui, insistiu ele com a voz enrouquecida. Eu peço ao Doc para vir ter contigo quando terminar. Os braços dele prendiam-me ainda ao seu corpo. Sabes que o Ian vai tentar matar-me por te deixar fazer isso. Talvez não lhe faça frente. E o Jamie, ele nunca nos vai perdoar. Agora não consigo pensar neles. Por favor. Deixa-me ir. Lentamente, com uma relutância manifesta que aqueceu um pouco o vazio gelado dentro de mim, Jared deixou os braços deslizar. Amo-te, Noah. Suspirei. Obrigada, Jared. Tu sabes o quanto te amo, com todo o meu coração. Coração e alma, no meu caso, coisas distintas. Já estava dividida há tempo demais. Era a altura de fazer novamente um todo de qualquer coisa, de criar uma pessoa de corpo inteiro, mesmo que isso me excluísse. O tic-tac dos segundos impeliu-me para o fim. Fiquei gelada quando Jared me soltou e o gelo aumentou a cada passo que me distanciou dele. Claro que isso era apenas fruto da minha imaginação. Ainda era verão. Para mim, O verão nunca iria terminar. Jared, o que acontece aqui quando chove? Perguntei em voz baixa. Onde é que as pessoas dormem? Ele levou alguns instantes a responder e fê-lo com a voz embargada. Nós. E parou para engolir em seco. Mudamo-nos para a sala do recreio. Dormimos todos lá. Acenei com a cabeça para mim própria. Interroguei-me sobre como seria o ambiente nessa altura. Complicado? Com todas aquelas personalidades conflituosas? Ou divertido? Uma novidade? Uma festa de pijama? Porquê? Inquiriu ele baixinho. Só queria imaginar como vai ser. A vida e o amor continuavam. Mesmo que isso acontecesse sem mim, a ideia deixava-me feliz. Adeus, Jared. A Mel diz-te até breve. Mentirosa. Espera, Noah. Fugi a correr pelo túnel. Fugi de qualquer possibilidade de ele conseguir, com mentiras encantadoras, convencer-me a ficar. Atrás de mim restou apenas o silêncio. A dor dele não me feria como o sofrimento de Ian. Para Jared, a dor iria passar muito depressa. A felicidade tardaria alguns minutos, o final feliz. O túnel do sul pareceu-me ter apenas uns metros de extensão. Avistei ao longe a luz forte do candeeiro a brilhar e soube que Doc me aguardava. Entrei, de ombros erguidos, na sala que sempre me intimidara. Ele tinha tudo preparado. No canto mais sombrio, vi duas camas desmontáveis, colocadas lado a lado, onde Kyle ressonava com o braço a rodear o corpo imóvel de Jody. O outro braço mantinha-se abraçado ao contentor de luzinha. Ela teria gostado. Quem me dera que houvesse uma maneira de lhe dizer. Viva Doc, saudei baixinho. Ele ergueu os olhos da secretária, onde alinhava os medicamentos. Já havia lágrimas a correr-lhe pela face. E, de repente, senti coragem. O meu coração abrandou para um batimento regular. A respiração ficou mais forte e descontraída. As fases mais difíceis estavam ultrapassadas. Já tinha feito isto antes, muitas vezes, fechado os olhos e partido. Sempre com a certeza de que uns olhos novos se iriam abrir. Mas. Ainda assim, isto era familiar. Não havia nada a temer. Dirigi-me à cama e sentei-me com um salto. Estiquei-me e peguei no tirador com as mãos firmes, desenroscando a tampa. Coloquei o pequeno quadrado sobre a língua e deixei que se dissolvesse. Não senti qualquer mudança. Desta vez, não tinha dores. Dores físicas, claro. Doc, diz-me uma coisa. Qual é o teu nome verdadeiro? Gostaria de esclarecer alguns quebra-cabeças antes do fim. Ele fungou e limpou os olhos às costas da mão. Eustácio. É o nome de família e os meus pais eram uma gente cruel. Soltei uma gargalhada. Depois suspirei. O Jared ficou à espera na gruta lá atrás. Prometi-lhe que lhe dirias quando tudo terminasse. Espera só até eu parar de mexer, está bem? Nessa altura já será demasiado tarde para ele alterar a minha decisão. Noah, eu não quero fazer isto. Eu sei. Agradeço-te, Doc, mas tu vais cumprir o que me prometeste. Por favor. Não. Deste-me a tua palavra. Eu cumpri a minha parte, não foi? Sim. Então agora vais cumprir a tua. Deixa-me ficar junto do Walt e do Wes. O rosto delgado à minha frente agitou-se, como se tentasse reprimir um soluço. Tu vais sofrer? Não, Doc, menti. Não vou sentir nada. Esperei pela sensação de euforia. Que o tirador cobrisse tudo de brilho, tal como sucedera da última vez. Continuei a não sentir qualquer diferença. Afinal, não devia ter sido o tirador, simplesmente o ter sido amada. E voltei a suspirar. Anestesia-me, Doc. O frasco foi aberto. Ouvi Doc agitá-lo sobre um pano na sua mão. És a criatura mais nobre e pura que já conheci. Sem ti, o universo irá tornar-se um lugar mais sombrio, murmurou ele. Estas eram as palavras sobre a minha sepultura, o meu epitáfio, e fiquei feliz por as escutar. Obrigada, Noa, minha irmã. Nunca te hei de esquecer. Que sejas feliz, Mel. Tira partido de tudo. Desfruta-o por mim. Adeus. Pensámos as duas em simultâneo. A mão de Doc pressionou suavemente o tecido sobre o meu rosto. Respirei fundo, abstraindo-me do cheiro intenso e desagradável. Respirei mais uma vez e vi de novo as 3 estrelas. Não chamavam por mim, soltavam-me, deixando-me partir para o universo negro, onde passara como nómada por tantas vidas. Mergulhei na escuridão e esta ficou brilhante, cada vez mais brilhante. Já não era negra, era azul, azul cálido, vivo, brilhante, e eu flutuei para o seu interior, sem qualquer medo.